Agora quebra pra valer. Então se joga. Tá rolando o clima. O seu olhar no meu olhar me conquistou. Não corro nada, chego logo em cima. Oh, eu já tô de sunga para o nosso amor. Chego logo em cima. Eu já tô de sunga para o nosso amor. Já fiz de tudo para ter você. Gatinha, já não sei o que fazer. Teu beijo era tudo que eu queria. Agora só te peço, mãe. Pirraça teu pai. Descendo, descendo, vai. Dedinho na boquinha e vai até o chão. Sobe! Subindo, subindo, subindo, vai. Dedinho na boquinha me mata de tesão, tesão, tesão. Na boquinha e vai até o chão. Subindo, subindo, subindo, vai. Prepara o balancê, sai do chão. E no balancê, diga, agora quebra pra valer. Balancê, só vai dar eu e você. Balancê, agora quebra pra valer no balancê. Balancê, no balancê, no balancê. Agora quebra pra valer. Balancê, só vai dar eu e você. Balancê, agora quebra pra valer. Eu já tô de sunga para o nosso amor. Tá rolando o clima. Não, não, não como nada, chego logo em cima. Eu já tô de sunga para o nosso amor. Já fiz de tudo para ter você. Gatinha, já não sei o que fazer. Teu beijo era tudo que eu queria. Agora só te peço, mãe. Pirraça teu bainho. Dedinho na boquinha e vai até o chão. Sobe, nega. Subindo, subindo, subindo, vai. Dedinho na boquinha me mata de tesão, tesão, tesão. Descendo, descendo, tesão. Descendo, vai. Dedinho na boquinha e vai até o chão. Debudere, debudere, debudere. Subindo, subindo.